mal te aparecer. Oh, não vais entristecer. Clama a Deus em oração e receberás poder. Se o mal te atacar, continua a suplicar. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que te pode libertar. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que te pode libertar. Oh, não queiras duvidar do poder do Salvador. Se clamares, te ouvirá tua voz e tua dor. Se tu nunca vacilares, clama, pois, em oração. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que jamais será em vão. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que jamais será em vão.